Voo 1270, avistado, autorizado, pouso, pistão 10, vento 180 graus, 09 nós, atento a pistão úmida. Afirmativo, está autorizado o pouso, voo 1270. Zero zero, confirmo o problema. Lua 9, táxi autorizado até o ponto de espera da hotel e reporta para o cruzamento, o Olimpo 00. Gol 270, solo 013, vai lembrar a direita, chamar o solo 121, decimal 9. Direita 219, 270, obrigado. Alô, bom dia, 1270, lembrou a pista. Gol 1270, bom dia, taxi Alfa Juliette, posição 04 no pátio principal. Alfa Juliette, posição é o finger número 4, gol 270, obrigado. Ficou na Mari, que foi na 6230. Tec 20 de novembro, acione 0127, identifique. 028, dando passagem ao Boeing da Gol já na Taxway Alpha e após, segue o mesmo via Alpha, Juliette, parte principal. Taxway Índia, e no ponto de espera chama a torre em Uno, 18 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 5. Quando 270 pode prosseguir? Afirmativo, prossegue, o P3 da Força Aérea vai seguir, ok? Segue, prosseguindo, 1270. Eco de novembro, aguarde. Liga Eco de novembro. Autoriza pro de bom para o Eco de novembro. Pro de bom está presente. Solo Salvador, gol 1260, informação Romeu, autorização 370 Recife. Romeu 140 ou 260 chamou com o fim para Recife? 1260, gol 260. 260 já aprovado, 39 Recife, informação em curso Romeu, altímetro no 015. Só um instante para a cópia, por gentileza. Estão aguardando para a cópia, então tem como adiantar a saída? Acima, subida é Puca, Jamo, transição Caju. Puca, Jamo, transição Caju. Sinalizador 5728 agora. 728, torre, no noite, decimal meia. Noite, meia, bora. E 5728, web, o localizador da 1-0. É o GR 5728, curtindo a aproximação, ajuste no 0 no 5, reporte visual com campo baixado e travado. Já tá baixado e travado, já meio LR. Gente, reporte visual com campo, web 5728. Bota lá. Confirme o viato para o 5728. 1180 graus, 07 nós. Obrigado. 0.4. Comigo, 1260. Autorizado Recife, nível de voo 390, aerovia Upper Whisky 58. Decolagem pistão no zero. Mantenha a reta até cruzar 2.000 pés a terceira milha. Após curva à esquerda, confirma o perfil de subida Puca, Jamo, transição Caju. Controle 1-20-8, torre 1-8-612, transponder 5534. Autorizado 390 na Upper Whisky 58, decolando da 190, mantém a reta até 2000, após a primeira curva é à esquerda. Puca, Jamo, Caju 208, com 18-6-5534, gol 1260. Correto, 1260, reporte pronto para pushback, somente portão 08. Já estamos prontos para o puxa andamento, gol 260. Ok, pronto, autorizado, chame táxi, gol 260. Chama na táxi, gol 260. Fala, bom dia, gol 1270. 1270. Guarulhos via Upper Zulu 21, conforme a rota aqui do repetitivo, seria Dael Leda com transição, correção, Dael não, é Arbor, transição Sagaz, Arbor, transição Sagaz. Arbor, muito obrigado. Não é transição não, Sagaz é o fixo lá onde intercepta a aerovia. Então a subida Arbor, após Arbor, é Sagaz. Via Elefa, Arbor, Elefa e Sagaz, ok? Arbor, Elefa, Sagaz, muito obrigado. Gol no 270, eu só voltando. Prossiga. É só corrigindo, é Arbor e Elefa. Elefa já intercepta aí a Peslu 21 e prossegue conforme a rota do plano, ok? Positivo, agora Elefa. Webjet 5728, solo 23, direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 5728 da Web. Olimpo 0030, decolar pistão na 0, vento 170 graus, 05 nós. 18, bom dia. Táxi autorizado Alfa Juliette, o portão será o 9. Porém, mantenha a posição antes da táxi Juliette agora no ingresso do pátio principal. Ok, previsto portão 9, manterá antes da Juliette, o 5728. Salvador Approach Control, good morning, Azul 4060, out of 170-150 Amari. 4060, squawk identity clear, Mari arrival, descent to 050. 050, information Romeo, Azul 4060. Limpo 00, decolar 225, controle 120, decimal 8, mal voo. Graça, 208. Solo gol 160 para o táxi. 138 a bordo, 3 horas e 6 minutos de autonomia, alternando Salvador. Sensor da Gael. Olimpo 00, contato radar, suba o 260 na Dael. 00. Sua esquerda via pátio, última direita, Índia, ponto de espera no 0. Mantenha enxame turno 1 no 8, decimal meio, altímetro no 0, no 4 agora, 1014. Tenha uma boa viagem. Pátio, Índia, 286 no ponto de espera, 1014. Obrigado, tudo tem um bom trabalho. Boa. Jack 5728, observará a saída do 37800 gol após autorizado esquerda, Juliette, portão 9. Após o gol, esquerda, Juliette, 9, 5728 Web. Salve Salvador, bom dia, 123. 123, gente do tráfego, ponto seguro, nível 100? Acendo. Ponto seguro, nível 100, autorizado via Golf 677, decola pistão no zero, a curva é à direita, após 2 mil pés, a terceira milha. Cumpre o perfil da subida Coral, Controle 120, décimo 8, 218, décimo 6, vai ser um transponder 0260. Autorizado, seguro, nível 100, 277, da tela 10, curva à direita, das 2006, a terceira vida, saída coral, a torre 1208, controle 196 e o transponder 0260. O controle é 1208 e a torre 186. Está no pátio militar, ali no estacionamento. Chame táxi de decolagem. Táxi 123, o transponder confirmando é 0260, ok? Sete da frequência, transponder 0260. Solo azul 4207, da Romeu para Santos Dumont. Nível de voo 360, sua autorização de tráfego. 24207, o número 1 para a COB, já temos aprovação do nível de voo 360, Salvador RJ. Só um instante para a COB, gente. 360, pode esperar pronto. Bom dia, 260, tráfego a 2 milhas do marcador externo. Condições de prosseguir com o táxi decolagem sem parada? Afirmo. Conforme 1014 altímetro, 170 graus, 612 nós, a linha de decola autorizada, gol no 260. A linha de decola, gol 260. Torre de Salvador, muito bom dia, o chão é 6250, é passado externo, baixado e travado já. Gente, baixado e travado, tráfego ainda nova estrada, reporte visual com campo, 37800 gol, ingressou para a decolagem imediata, reporte visual já checado, 6250, vento é 170, 612, 1014, já não chove mais sobre o aeródromo, a pista está seca. Muito obrigado, já está bastante reduzido, o chão é 207.4. Voo RJ, Santos Dumont, nível de voo 360, via Upazulu 10, restante conforme a rota do plano. Pista 10 decola, mantendo a reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. Após a curva à direita, perfil de subida da Euleda, após Leda, direto bridge. Controle 1208, 1864, 5537. Aguardo. Via pelo Zulu 1-0, após o hotspot de voo, decola pista 10, mantém pro até 2 mil pés ou 3 milhas, após a da Euleda, após a Leda Bridge. Controle 208-286, poderia confirmar o transponder? 4-2-0. Obrigado, 4-2-0-7. Portão 01, já sem o finger, chame ponto para puxar. Tá pronto para puxar esse acionamento 4-2-0-7. É ponte para o táxi, azul. Autorizado para o estacionamento com a 207, portão 30, controle agora 120, decimal 8, boa viagem. 208, bom dia, 260. Falta 5 milhas para Conde, serviço está terminado, chama Aracaju 203. Aracaju 203, metro largado. Salvador 1260, Pucajamo Caju 2000. Confere no 260, subou 390 na Puca, Jamo, Caju. 390 no 260. Controle, Salvador. Bom dia, tá 3198, passa 1270. Sendo até 1150. Aqui na Romeu. 3198, identifique, chegada Mari, desceu 050. É o 050, precisa voar pro estado do filho. O 3198 é o número 34 na aproximação, mantém a chegada padrão. Vai manter a chegada padrão, tanto ele manter. Deve ficar o 060. Let's lower 4060. 4060, descend 2000 feet. 2000, can you confirm altimeter setting? 1014, clear the last X-ray, report on final. Call on final 04, turn 2000, good approach, 4060. Salvador, autoriza um desvio à esquerda de 15 graus, tráfego de novembro, já está formações. David Zeus, Echo India, Nova Burbank. Graças, November. Echo India, November, pode Zeus, voa Duna. O Echo India, November tem intenção e golpe, é... Já está mudando de regra, se fosse se prosseguir para pouso 997. Ah, ok, então informe visual para modificação de regras, Echo India, November. Informará, November. Olimpo 00, chame centro Recife, 251, alterno 3325. Direito confirmado, por favor. Olimpo 00, chame Recife, 251, alterno 3325. Confirmado, 251, 3325, boa tarde. O táxi em frente, segunda esquerda via Juliet, portão será o número 2. Condicionalmente vai observar o término do pushback do Embraer da Azul e o início do táxi até o portão 2 na sequência. Pode ser, vai ser o táxi da Azul, via Juliet para o gate 2, então é a 62, obrigado. Alô, Salvador, é o voo 1777, autorização por 2. Controle. Disco 7. 1-777, já aprovado por seguro, nível de voo 320. Informação em curso, Romeu, Mini 14, só instante para cópia, número 1. Mini 14, é quanto que ele é saída? Gael Leda após Leda Bidev. Na sequência, por seguro. Gael Leda Bidev. Uma, dois, três, decolado aos 3-4, controle 128, boa viagem. 128, boa. Pulo 07, 4 horas, confins, táxi direita, via Índia. Ponte espera no 0, torre 18-6, altinto 1014, boa viagem, azul. Direita via Índia, ponte espera, torre 18-6, 1014, 4207, obrigado, bom trabalho. Já vem passando o POF, solicita a modificação de regras, prosseguindo para a rotatória para pouso 997. Eco em novembro, regra de voo modificada agora aos 35, desse em condições vai para 1.500 pés por hora da rotatória, ajuste 1.014. Gente, ajustado em 1.014, descendo para 1.500, na prova da rotatória, Eco em novembro. Decola da 1.0 com curva direita, no perfil da saída da AEL, Leda e após direto Porto Seguro. Controle 120.8 e aciona 5553 no transponder. Autorização voo 1777, autoridade 320, posto seguro, decola da 10, curva direita, Israel, Leda, após Leda, DTC, posto seguro. Controle 208, transponder 5553, zona 777. Correto, portão 5, chama pronto para o pushback, assinamento, gol no 777. Amarelo. Salvador, bom dia, azul com a 207, azul está aproximando de 107, alinhar e manter cabeceira 10. Ali mantém você 10 com a 207. 1260, chame centro Recife em 12545, alterno 2685. 5452685, Juliana approach, is 4060. 4060, call Salvador Tower, 1-8-6. 8-6-0-4-0-6-0, good day. Quase autorizado. Gente, deu pouso com a 2 da frente. Decolagem. Azul 4060, good afternoon, final approach. Azul 4060, continua approach, runway 10, stand by in the clearance, call me with the runway inside. Call it back. Libera da restrição de 0-0 em Itapa para o 3198. Liberado. Obrigado. Running site, Azul 4060. The traffic inside, check landing gear, wind is 180 degrees, 06 knots, clear to land. Runway is right. 4060. 4207 Azul, decolados 40, controle 1208, bagagem. 208 até. Corre, ano 8, 3, com 6. Muito grato, November. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4207. 4207, contato radar, suba ao 360, saída da El, voa direto Leda. Direto Leda, 360, 4207 da Azul. Azul 40, correção, em BR 190 da Azul, na curta final da pista 10. Aguarde autorização para pousar no 7, não dá mais. Aguardando autorização, já avistamos aeronave na aproximação da 1-0.